Atenção amantes da música sertaneja. Vocês terão. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos que um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Alô, moçada! Por aqui nós estamos chegando para mais um programa chamado Baú Sertanejo. E aí, como é que você tá? Tudo jóia? Tudo beleza? Olha, bom demais ter você em nossa companhia a partir de agora, com muita música boa na sua quarta-feira, meio de semana. É o nosso baú que vai começando. Tem Gilberto e Gilmar, só mais uma vez. Depois, o Guilherme e o Santiago, a música Vem Sambar com a Gente. Ainda teremos Alan e Aladim para poder voltar aqui. As melhores músicas estão aqui em nosso Baú Sertanejo. Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. E aí, Leandro? Chega aí, arte popular. Vem sambar com a gente. Guilherme e Santiago, eu tô junto com vocês. Vamos lá. Tá, tará, tá, tá. Repica a caixa, responde o pandeiro. Pá, pá, pá, pá, pá. Tá bem o cavaco, não toca. Ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling, até a viola passou por aqui. E pra incendiar a festa, a sanfona chegou com seu piripipi. Oi, tatará, tatá. Repica a caixa, responde o pandeiro. Pá, pá, pá, pá, pá. Lá vem o cavaco, no toque maneiro. Ling-ling-ling-ling-ling-ling-ling. Até a viola passou por aqui. E pra incendiar a festa, a sanfona chegou com seu piripipi. Olha a morena da cintura pequenininha, curtindo um gingado diferente. Vem

fala aí, rapaziada do Arte Popular. Vamos fricotar com a gente aí? Vocês fricotam daí que a gente fricota daqui, hein? Esse fricote é bom demais, ô Silvio! Você é meu amor, te quero de novo. Te ensino a fricotar, fricote do povo. Eu vou te lambuzar de água de coco. Bum bum bate bum bum, fricote do povo. Vem aqui, te quero do meu lado. Solta esse cabelo pra dançar. Vem aqui, te quero do meu lado. Nosso amor já vai se transformar. Vem aqui, do meu lado, solta esse cabelo pra dançar. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Eu te gosto assim, eu te adoro assim, desse jeito assim. Você é meu amor, te quero de novo. Te ensino a fricotar, fricote do povo. Eu vou te lambuzar de água de coco. Bum bum bate bum. Com João Paulo e Daniel, Arte Popular, Fricote. Essa aqui para matar a saudade, em 1997, época que eu estava começando no rádio e a gente tocava muito essa música aí, 97, 98, né? Grande sucesso que nós conferimos juntos aqui do João Paulo e Daniel. Ainda Rick e Victor, 2010, Eu, Ela e Deus. Ainda Zezé de Camargo e Luciano, 1995, nem é bom lembrar. Também tivemos o César Menotti e Fabiano para começar aqui, ó, com Amargurado. Depois do intervalo, tem Chitão, tem Chororó. Se liga aí. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Aqui na sua rádio preferida, as melhores músicas vão tocando, abrindo mais um bloco com os meninos do Brasil, Chitãozinho e Chororó. Ciúme demais. Depois, tem também sucesso na voz de Chanceler e Montenegro de 2004, O Jogo Dela. Sertaneja, aqui é bem melhor. Eu estou apaixonado, quase louco, alucinado pelo amor dessa mulher. A danada me queria, provocava noite e dia. Mas agora ela não quer. Eu entrei na dança dela, mas caí na esparrela. E nessa queda eu me feri. O tal cupido me flechou, meu coração ele acertou. E de amor eu me perdi. Eu caí no jogo dela, tô ferido, sim senhor. Mas ainda recupero. E o remédio que eu quero é ter pra mim o seu amor. Caí no jogo dela, tô doente, seu doutor. E é hoje que eu quero e não tem mais leve.

Essa vai com muito carinho pro nosso estadão de Goiás, com muita saudade. Eu tive um amor, amor tão bonito, daqueles que matam com sabor de saudade. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece tanta dor. Foi bonito demais, mas eu estou sozinho. Fui rico de amor, hoje estou tão só. Baú Sertanejo, Baú Sertanejo. Conferimos aí Pedaço de Minha Vida, Chitãozinho mais Xororó, Max e Michel de 2009, Meu Ex-Amor, ainda Darley e Darleno, Carta Fechada. Conferimos também O Jogo Dela, Chanceler e Montenegro, Chitãozinho mais Xororó, passou por aqui com a música Ciumento Demais. Daqui a pouquinho tem Leandro e Leonardo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos

porque voltei, se sorrindo eu fui embora? Porque voltei, se deixei meu par de esporas e meu cavalo esquecido canto afora? Voltei trazendo no peito a dor da saudade e o velho pinho, meu amigo de verdade. Voltei de novo pra cantar lá nas pousadas, nas velhas portas, com vocês, companheiradas. Há muito tempo vocês devem estar lembrados. Por um amor eu parti enfeitiçado, um boiadeiro que jamais foi dominado. Por esta ingrata acabou sendo enganado. Voltei pra pôr minha bota empoeirada, ouvir o gato anunciando a madrugada. Quero abraçar o meu cachorro campeiro, ouvir ao longe o berro do pantaneiro. Se estou chorando, com franqueza que digo, não é por ela, ao passado já não ligo. Igual a ave que retorna ao ninho antigo, choro de alegre por rever velhos amigos. Quem não sentiu o ar puro das campinas? Quem não ouviu um berrante enxurdido? Não viu a lua repulsado no baixeiro? Não sabe, amigo, quanto é bom ser boiadeiro. Não viu a lua repulsado no baixeiro? Não sabe, amigo, quanto é bom ser boiadeiro. Sertaneja. Negue que eu nunca estive nu no seu coração. Negue que eu nunca fui sequer paixão. Negue que seu beijo nunca se cruzou com o meu. Não posso negar que meu amor nunca foi seu. Afirmo que já dividi minha cama com você. Afirmo que ninguém jamais me deu tanto prazer. Afirmo que meu corpo toda noite deve ser. Confirmo que o seu amor ainda. Cada abraço é um elo que acorrenta a solidão. Cada olhar é uma estrela mais brilhante no meu céu. Cada gozo é uma abelha que diz

O melhor do passado na sua arte. Aqui seguindo com mais alegria, tá pintando agora Alan e Aladim, Você Ainda Vive em Mim. Depois tem Teodoro Sampaio, volume 11, Fala Pra Ele. De sua rua, de sua casa, em ponto morto, eu não quero que escutem me passar. Você vive tão em mim que não consigo evitar de nunca mais te procurar. Eu procuro não deixar nenhum vestígio, passo só pra ninguém te comentar. Pra você pouco importa se eu passo ou não, mas pra mim passar faz bem ao coração. Dorme e nem percebe que estou ali tão perto, querendo ver você que ainda eu tanto quero, que ainda vive dentro do meu coração. Dorme, talvez sonhando acordar em outros braços. Já não sou parte de seus sonhos encantados que você faz sonhando com outra paixão. Quando eu passo em sua rua, eu me lembro de nós dois nos abraçando no portão. Fico recordando tudo que vivemos quando eu era o dono do seu coração. Eu agora passo sempre com receio, vou com medo de te ver com outro alguém. Quando vou, eu levo tanta esperança. Quando volto, volto sempre sem ninguém. Dorme e nem percebe que estou ali tão perto, querendo ver você que ainda eu tanto quero, que ainda vive dentro do meu coração. Dorme, talvez sonhando acordar em outros braços. Já não sou parte de seus sonhos encantados que você faz sonhando com outra paixão. As melhores. Baú Sertanejo. Fala pra ele que hoje você vai sair comigo. Fala pra ele que hoje não temos hora pra voltar. Eu tô muito afim, tô com tanta vontade de ficar contigo. Sem essa depressa eu quero te amar e te amar. Fala pra ele, não minta pra ele que você tá comigo, que não somos apenas dois grandes amigos, que entre nós tá rolando paixão. Do seu sentimento, da sua alegria, que você tá fazendo do seu dia a dia o que pede, o que manda o seu coração. Fala pra ele que hoje você vai sair comigo. Fala pra ele que hoje não temos hora pra voltar. Eu tô muito afim, tô com tanta vontade de ficar contigo.

línguas perigosas de envenenar. Crises de ciúmes, guerras de palavras, não posso entender, me parece incrível. E uma convivência de fazer inveja em tão pouco tempo tornou-se impossível. As nossas intrigas, igual cão e gato, você agredindo, eu me defendendo. Se lhe dou carinho, não me corresponde. Que vida é essa que estamos vivendo? Chego mais tarde, você faz perguntas num tom agressivo, cheio de ciúme. Com desconfiança cheira minha roupa, diz que está sentindo um outro perfume. Se estamos na cama, viras para o canto, igual uma pedra sem nada, sem ninguém. Acendo um cigarro pensando na vida, tão perto do amor e sem amor por mim. As nossas intrigas, igual cão e gato, você agredindo, eu me defendendo. Se lhe dou carinho, não me corresponde. Que vida é essa que estamos vivendo? Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Quero seu corpo roçando no meu, menina, dançando contente com ele. Quero seu corpo roçando no meu, menina, dançando contente com emoção. Num bailão bem arrochado, meu coração se apaixonou. Você me abandonou. Num bailão bem manhoso e fogoso, esse fogo aceso e dengoso no meu coração. Quero esse jeito manhoso e fogoso, esse fogo aceso e dengoso dentro do meu coração. Num bailão bem arrochado, meu coração se apaixonou. Você me abandonou. Num bailão bem arrochado, meu coração se apaixonou. Você me abandonou. Eita, coração danado, coração malvado, coração de pedra. Eita, coração danado, coração malvado, coração de pedra. Fechamos mais o bloco. Guilherme e Gustavo, Jeito Manhoso, Peão Carreiro, Crises de Ciúme, ainda Jean Giovanni, Caçador de Corações, Fala Pra Ele, Teodoro e Sampaio, Você Ainda Vive em Mim, Canção de Alain e Aladim. Daqui a pouco tem as últimas da sua quarta-feira. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Baú Sertanejo está de volta. Terminando já o nosso programa. Tá chegando agora Zezé de Camargo e Luciano, 1994. Você vai ver. Depois tem Christian Ralph. Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim, pois sempre que o outro te tocar, na hora você pode se entregar, mas não vai me esquecer nem mesmo assim. Eu vou Sertaneja. Quando há muitos anos fui aprisionado nesta cela fria do segundo andar